Quem será? Só falta ser cobrança. Alô? E aí, Du? Certo? Sou eu, Marcião, mano. E aí, tudo bem? Firmeza, mano? Não. Ligar pra você aí, mano. Mó tempo sem falar com você, mano. É, tô aqui, tô na toca. Ah, aqui, né? Tá na toca? E a Viviane? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? Rosana, tá legal? Tá bem, graças a Deus, tá tudo bem. Tá aqui do meu ladinho aqui, tô segurando ela aqui. Tá aí. Mó benção. E aí, como é que tá as coisas, mano? Ah, as coisas tá difícil, né? Tá incomodado, sem grana aí, quando eu vi o negócio aí. É, né? É, mas você não se desespera não, irmão. Tem que ter fé em Deus e bola pra frente, né, mano? É, mas as contas chegam aí, meu, é complicado. Não, eu tô entendendo, tô entendendo. Tô entendendo. Tô entendendo. Não, mas você tem que acreditar nas promessas do Senhor, mano. Eu sei, meu, promessa Deus... eu tenho, mas eu tô num jeito aí, nem pra igreja eu fui ontem, meu. É, eu sei. Mas aí, se liga nisso aqui que eu vou falar pra você, ó.